Sua simplicidade. Sua forma, a alegria de tocar, ver. Conquista o público da saudade, com sua voz inconfundível. Bora com o tempo! Alô, família Pop Saudade 3D. Ele chegou pra ficar. Vem pra cima, meu DJ. Paulinho Boy. O comando da super máquina do tempo, Pop Saudade 3D. É meu, é? Saudade 3D. Agora, meu DJ, dá show pra família, vai. Bora dar show, porque é verão, vamos esquentar logo. Bora! Passando aí. Bora! DJ Paulinho Boy. Pop, saudade. Também os consumidores, guerreiros 3D estão na área, obrigado pelo carinho. A gente dá valor nessa galera, olha. Os meninos da saudade da Pratilha. Corinthians hoje aqui em Cotijuba, hein? O Corinthians está liderando o campeonato, hein? Quem é do Corinthians, solta o grito aí, hein? Quem é do Coringão aí? Cadê a torcida do Flamengo? Às vezes eu tenho dúvida se a maior torcida do Brasil é do Corinthians ou é do Flamengo, será? Quem é do Flamengo aí, hein? Quem é do Corinthians? Saudade. Aqui é meu irmão. A gente roda as vinhetas das nossas equipes, os nossos clubes, tá bom? Olha o casal BN Show, tá com a gente, o Prédio e a Carmen, Marcelão Turismo e a Pátio Montense, também a Deane. Bora, Marcelão! Esse é meu camarada, olha. O Ale Amezi, juntamente com a Micaela e a sua mamãe vieram hoje aqui com a gente, obrigado. O André do Comércio, cadê ele? Alô, André! Também o Beto do Poço Vitória. O Bob é o Bob. Quem tá solteiro e com Tijuba, solta o grito. Será que tem mulher solteira hoje aqui, hein? Quem nunca traiu em 2017, grita bem forte aí. Agora quem traiu, grita aí. Saudade. passando aí? Tem alguém do Leão aí? Tem alguém do Paisando aí? Rapaz, hoje quando eu cheguei de Pom Pom Pom, eu, o DJ Davis aqui com o Jujuba, me disseram que a maior torcida aqui é do Paisando. Aí chegou um cara lá comigo na subida, disse: Paulinho Boy, quem manda em Cundijuba é o Clube do Rio. Mas como eu sou um cara teimoso, produção, apaga tudo, apaga tudo. Foi no escuro, foi no escuro. Eu quero movie heads nas cores azul marinho do Clube do Remo. Azul marinho do Clube do Remo. Agora eu quero o escudo do Clube do Remo aqui no fundão. Põe o escudo pra mim do Remo. Quem é do Remo aí, hein? Quem é do Leão? Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Vai, vai, vai. Canta aí, Remo. Quem é do Clube do Remo aí, hein? Agora põe no escuro, põe no escuro. Agora eu quero um movie head, uma lista branca e outra lista azul. E no telão, o sonho do Paixando, do Paixando. Quem é do Papão? Joga o bracinho e bate na palma da mão. Vai, vai, vai. Uma lista branca, outra lista azul. Uma lista branca, outra lista azul. Ahá, uhul, eu torço pro Paixão. Tem mulher solteira hoje aqui, hein? Quem tá solteira de verdade aí, hein? Só quem tá solteiro, só quem tá solteiro. O eu tô solteiro. O eu tô solteiro, eu tô no pop. Pop saudade. Um beijo, um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo, um beijo. Bora com o Tijuba. Obrigado também, o Júnior e o Super DJ Baby, os irmãos da pedreira. Você tá do que agora? Segura! Pro Pedrão, Timóteo, a Darcilene e também a Nilza, a galera do Pedrão, obrigado. Meu parceiro André no comércio, o cara que abana o carvão do DJ Valdir Boy, do Pop Saudade, do David, do Valdir, do CDs ao vivo, em pendrive aí. As coisas que a gente não pode esquecer, gente. Já já muita saudade pra você dessa garradinha. Mas hoje é verão, meu irmão. Bora sair do chão. Bora sair do chão. Meia-noite na janela, te vejo na lua cheia. Sábado é dia de festa, no domingo capoeira. Sargento Val pra alguém, é? Fuga! E tem telhado de vidro, não atira pedra em telha. Quando o amor é verdadeiro, a paixão é passageira. morenas do Pop Saudade. 8 anos. Eu bebi demais. As morenas do Pop Saudade. 8 anos de emoções. As consideradas da 25. A nossa história de guerra e paz. As meninas sem coração do Pop Saudade 3D. Então não chore, não, não chore, não, não chore, não. Os consumidores do Pop Saudade 3D. Os guerreiros 3D sempre aqui, na família Pop. Eu te dou meu coração. Os meninos da saudade da pratinha. Sempre Pop Saudade 3D. Taxista! Alô, Berega! Já parceiro, olha! E aí? Cheiro de pneu queimado, carburador furado, coração dilacerado. Quero meu negão do lado, cabelo penteado, no meu carro envenenado. Eu vou, e tão bem, pois eu sei que amar a pé, amor, é leia. Eu vou, pois eu sei que amar a pé, amor, é lenha. Eu vou pra lá dançar, seja noite ou seja dia. E se eu beber algum amor, me guiar. Eu vou pra lá dançar, seja noite ou seja dia. E só quem tá solteiro, amor, levanta o braço e grita. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Oh! Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso. Urubu sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiu. Obrigado também a Lídia, juntamente com o Anderson, proprietário aí da Ala Refrigeração, tá com a gente, obrigado. DJ Xano, na época, realém o rebrinho. O meu de tudo, mas vivia numa tristeza só. O Urubu lhe perguntou, o que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca, do ver o peso da sacanagem lá. No meio da. Obrigado também ao DJ Peter, DJ Gil. Na foto, nas e o DJ David, junto com o André do Comércio. Olha aí. No meio do pitiu. No meio do pitiu. No meio do pitiu. No meio do pitiu. No meio do pitiu. No meio do pitiu. No meio do pitiu. Mas é verão, vale tudo. Vamos, Guerreiro 3G, Júnior Pignon, Luciano Baixo, Anete, obrigado, do valor. Na minha quadrilha, Andréia Renatina. Tem gente que brilha, só tem gente que brilha. Na minha quadrilha, só tem gente que brilha. São os subidores, Kleber e o Rubem. Bora. Simbora, moçada, segura a pisada. Só na sanfonada, só na zabumbada. Simbora, moçada, segura a pisada. Só na zabumbada, só na sanfonada. Bora, caveirão! Tem quadrilha, tem festa lá no Arraia. Nós vamos dançar, vamos botar pra quebrar. Requebra pra lá, requebra pra cá. Nós vamos ganhar em primeiro lugar. Pop Saudade. Tem morena, tem loira, lindas de laço de fita. O São João do Nordeste é uma festa bonita. Tem amor, tem fogueira e paixão. Tem licor, tem baião, tem forró. certeza é também o melhor. Tem amor, tem fogueira e paixão. Tem licor, tem baião, tem forró. Quem sempre foi o maior, com certeza é também o melhor. Bora pra cima! Só pra esquentar, mais uma, mais uma, mais uma! Com a gente também o DJ Wellington, aí do Mega Real, obrigado, Ivaninho. É semideus, é seminu, viva a magia, viva do maracatu. É semideus. Quadrinha do Pop Saudade que deu show esse ano 2017. 2018 tem mais. Olha, gente, eu quero avisar todo mundo que a Sheila está organizando um passeio para Curuçá próximo sábado e domingo. Você quiser adquirir o seu cartão aí, preço bem baratinho, promocional, só procurar a Sheila, tá, gente? Só resta, se eu não me engano, duas vagas aí, a Super Van do Pop Saudade. É madrugada, é pedra. É mura já, sábado e domingo. É passarelo, é passarada, é muito pouco, é quase nada. É o retirante a vivendo a rebolada. Toma pro bicho. Você escolheu a melhor aparelhagem para curtir, dançar e se alegrar. Você escolheu Pop Saudade. Já sabe quando vem essa vinheta aqui, é? Ah, essa não, covarde! Somente o Marcelão Turismo e a Pátio Potência do Valor. Amar, ter alguém, ser amado, Dani. E realizar. Na trilha do meu destino, no amor fui somente usado. O meu coração machucado tem medo de amar. Porém a vida me chama, me faz novamente criança e diz que apenas quem ama um dia seu sonho pode realizar. Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade que há tanto tempo eu escuto falar, só falar. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade e finalmente me realizar. Pop Saudade. Obrigado também a Eliane, a Laís e a nossa Leia Masoquista. Beijo no Gomes. E aí? Porém a vida me chama, me faz novamente criança e diz que apenas quem ama um dia seu sonho pode ver. Joãozinho do Vitor Som, ele é o seu grande amor. Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade que há tanto tempo eu escuto falar, só falar. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade e finalmente viver. Pop Saudade 3D. Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade que há tanto tempo eu escuto falar. O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho

sincero, eu jamais amei assim. Olha, Rose, é do Salão Arte Beleza. Tá com a gente, Rose, obrigada. Quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Espera aí, do site com Jujuba. Faz a abertura do evento, olha aí. Vamos lá. Motivos pra esconder. Vai, covarde, machuca meu coração. E pro mundo inteiro eu vou gritar, vou gritar. Você tem algo especial que me prende, me domina. Só você eu vou amar. Toda hora, porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração, meu amigo DJ Jairinho, ele que comanda a Jaçons aí na piscina do Reverino. Toda segunda-feira é top lá, casa cheia. Jairinho, um abraço a você. Vamos marcar segunda-feira de volta lá, perto do setor do Gerson. Toda hora. Me deixou, foi embora. Você me invadiu. Olha o casal Benny Show. Entrou fundo. Essa galera da Show Salão, deve tirar o chapéu. Vamos lá. Que eu sinto por você. Não esquento bem, pois sei que vou te faltar. E voltarás para mim. Sou um orvalho no teu corpo para te refrescar. No frio sou uma chama viva, ardente o teu calor. Nayara de Marabá, teu calor. Toda a família Punk Show, também os Bob Regis. Só que curtindo, obrigado pelo carinho, vamos lá. Como pense em você, meu amor, toda hora, porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão por você. Isso em você, meu amor, toda hora. Sem razão me deixou, foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão. Bora com Tijuba! Penso em você, meu amor, toda hora. Abração também o Misael João e a Elejângela. Aqui com a gente curtindo o Pop Saudade. Obrigado. Você me invadiu. Eita, tá muito rápido. Sobe aí, fala aqui no meu ouvido. Que eu sinto por você. Não esquento bem, pois sei que vou te faltar. E voltarás para mim. Sou orvalho no teu corpo para te refrescar. No frio sou uma chama viva, ardente o teu calor. O teu calor. Feijão e Elisângela, proprietário da casa. As encalhadas de Cutijuba. É, bagulho do. Comigo, olha, camarada. Baby, também tá no circuito, hein, baby? Forte abraço. Oi, parabéns. Forte e quase arrebenta. Eu tento disfarçar. Ela me olha meio displicente. O dia vai chegar. O Ale Amará. É uma noite a menos para a gente. Obrigado também ao Jirico e toda a equipe. Pau na máquina. Obrigado. Quero a vida normal. E meu amigo legal. Maze Pop e Aleira Amaral. Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. No Tubarão e toda a equipe, sem juízo de Barca Arena. Eu te amo, meu bem, eu te amo. De cuca legal e é sempre coisa e tal. Pop Saudade 3D. Pop Saudade. Atenção, Gerson! Não chega, Gerson! Geredão! Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é sempre coisa. Minhas bravuras, minhas desventuras, Olha o Badilha, toda a comitiva da Guanabara. Tá aqui com a gente também, Badilha. Obrigado pelo carinho. Vamos lá, segura. Também o Espiga e o Herbert. Corintiano de coração, sou líder. Me jogo nos dois lados da vida. Me encontro entre o fogo e o céu azul. Me jogo. Chega aí, Andrinho. Nos dois lados da vida. Muito obrigado, Michele. E todas as meninas de Guaraci. Hoje aqui no Pop Saudade. Um abraço carinhoso, covarde. Olha. Me vejo nos teus olhos de blues. Jorge, muito amor e carinho. Ela que tá direto aqui no Pop Solange. Alô, Coelho! Coelho da Guanabara. Agora ele é Pop Saudade 3D. Às vezes discute, como todo casal normal, mas sempre faz as pazes. Taxista Berenga, cadê ele? Alô, Berenga! Existe casal perfeito. A gente sabe que tem defeitos, defeitos superáveis. Dizer por que te quero assim é falar também do teu amor. E as coisas que temos em comum nem dá pra enumerar. Meu sol de verão. Olha os guerreiros, TG. Minha água. Os consumidores. Ali no Fundão, as morenas. Também os meninos da saudade da Brasília. As meninas sem coração por aqui. As masoquistas. As consideradas 25, obrigado. Minha água, meu ar. Bora, Leia. Meu ar do sertão. Cadê, Eliane? Resolvi te telefonar só para lhe dizer que a saudade é imensa e eu não esqueci de você. Pra sair hoje à noite comigo, quero te convidar pra sentir outra vez o teu beijo. Pra todo mentira aí do passe e preconceito. Aí do farol. Vai dizer que já tem outro homem. Isso eu já sei. E às vezes você chama meu nome. Eu também sei. Sei também que você está sofrendo por você me deixar. Como você deixou sozinho, sem motivo, sozinho. viver outra vez comigo. Vem, vem, vem me dar esse amor contigo. E aí, Paulinho? O nosso clima é gostoso de saudade. Hoje aqui no Telão Drinks. E é claro, eu te abraço com muito carinho. O nosso parceiro DJ Jefferson. O cara que arrebenta lá no Robson. Alô, Jefferson. O nosso parceiro DJ Wellington lá do Mega Real. Ele é comitivo, obrigado, viu? Para o Wellington. Ele tá aqui no Pop. Vai dizer que já tem outro homem. Isso eu já sei. Verdade, eu vou curtir. E às vezes você chama o meu nome, eu também sei. Sei também que você está sofrendo por você me deixar, como você deixou sozinho, sem motivo. No quê? Sozinho. Vem, vem, vem viver outra vez comigo. Vem, vem. Vem, vem. Vem me dar esse amor contigo. DJ Paulinho Boy, vem, o covarde da saudade. Pop Saudade, Pop Saudade. Mostrando que para fazer sucesso tem que estar no gosto da galera. Chegou, chegou, chegou. Bora fazer o caqueado. Minha produção. Tem um cajal aqui do Pop Saudade, cara, que os caras dão um verdadeiro show no salão. Deixa eu apresentar pra vocês o nosso cajal, PN Show! Quem gosta do caqueado aí? Bora! Casal BN Show, os dançarinos do Pop Saudade 3D. Aí embaixo, tô sabendo que tu arrebenta no caqueado, já me falaram. Bora, vai pra cima. É o Júlio Pintor que é o bom de pé, né? Bora, Júlio Pintor. Desafio casal BN Show do Viro. O couro, ele que tá dando um apoio geral aí na portaria. Alô, couro! Agora que eu quero ver! Júlio Gabicha! Júlio Gabicha tá com a gente também. Ivânia, Ivânia, muito obrigado. O salão começou a pegar fogo, hein? Moleque de azul arrebenta a boca do balão, hein? Agora chegou a moça de preto e o rapaz de rosa. Rubens, disseram que tu é bom no caqueado, hein? Ah, o Kleber, né? Oi! Muito obrigado também ao Roberto, proprietário aí do Bom Preço, materiais de construção. Aqui com a gente, hein, Roberto? Começou a história aqui no Pop Saudade, está de volta, firme e forte. Só não começou com o Andrinho. Quero abraçar também o meu grande amigo Andrinho. É dos meninos da Saudade da Brasília. O Gato Seco está com a gente. O Júnior, o Cristiano, o Márcio, a Isa, o Emerson, o Beto. Obrigado pelo carinho, tá bom, gente? Morena ali, minha grande amiga Sheila e também a Sargento Val, também a Sol, a Dayana, Eduardo, obrigado. DJ Sando, pai do DJ Dave, está com a gente, seu parceiro, olha. Considerada na 25, tá com a gente também? Olha aí, cuidado. Tá bom, Benny Show, descansa um pouquinho. Vocês vão no pop, eu vou no Dali, vocês vão no pop, Dali! Dali! Bora tocar o mais marcante, o Geledeu chegou comigo, Paulinho Boy! Vai pra cima, solta uma sequência de marcantes pra galera suar, porque afinal de contas, o verão chegou! Bora! Eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois aqui esse brega está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Quero por favor dançar contigo, quero afogar essa paixão, quero conquistar seu coração, eu e você nesse salão. Olha o Jegue, segura e forte a minha mão. Também a Mayra, o Abel, o André Tripox, também tá com a gente, obrigado. O Pop é o Pop. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance vai girando a gatinha, vai girando do salão, vai, vai, dá-lhe uma rodadinha, rodadinha, rodadinha. Guerreiro voltando pra cima também. Alô, consumidores! As orelhas do Pop Saudade, os meninos da saudade da Brasília, as masoquistas, as meninas sem coração. Esperando, te esperava sim, a imensidão. Macho pro amor por ti, não se expressar. Por ti, não se expressar. Por ti. Com a gente também é o DJ Adalto, aí do Puma Som, todo comestível. Obrigado, hein, maninho. Cadê a Sheila? Cadê? Ah, tá ali. Cadê a Sérgio do Ar? Cadê o Baixão da Marabai, também o Tereza. Só aqui com a gente, obrigado pelo carinho. Prega também é caldo. É caldo. Marcelão Turismo, esse é Velha Guarda aqui no Pop Saudade 3D. Pati Potência, Pati Potência. Também a Daiane tá com a gente, olha, já tem vinheta pra semana. Pega fogo com tijuba! Que o barulho tá doido! Esse é parceiro, camarada, do valor. Tá sempre no apoio com a gente. Ele é o seu grande amor. Esse corpo lindo, eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto. Vai, coelho! Não faz assim. Amiga Débora, cadê ela? Era o Rogério, aqui no Pop Saudade. Obrigado. Diga não, meu amor, vem pra mim. Pare, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Pode, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. também. O meu amigo de longas datas, ali do Ladino. É um cara que eu tenho respeito e um carinho muito grande. Meu amigo Fred, ele é o seu grande amor. Desde a época do Cristalino Fred, um abraço no Paulinho do Bola. Pop! Giro 3G, sua primeira dama. Tá aqui com a gente, alô, Giro. O gerente Arlindo e toda a comitiva do Alex Show. Bora, Berega! Berega Taxista! Tá aqui com a gente também na companhia do meu grande amigo André do Comércio. Obrigado. No Cachal 96, Bruno de Garbi. Vem dançar ao som do respeitado primeiro lugar. Padrão e qualidade, Guanabara é um show. DJ Tiapo Lobato é a melhor seleção. Bora mais xixi, mais xixi. Marcelo Beto, aí do Bolso Vitória, obrigado também. Um grande abraço aí, o IPC Pirana e a sua esposa Rosa. Dá de comentar aí também o seu filho, o Jajá. Não pude imaginar que pudesse amar alguém tanto assim. Márcio pro Monte! Manda uma água aqui com o Márcio, Márcio. Só você, meu filho. Bora, trilha! Mas hoje eu sei. Consigo esquecer de você. do seu jeito lindo. Era você a mais bela. Amor à primeira vista. Parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. Não vá sem dizer seu telefone. Eu preciso saber. Perdida. Eu vejo uma boca insensata. Me fez cair em teus pés. Combinou tua boca e minha boca. Estou aqui e eu te peço por que der e vier. Como é que é? Lábios tão vermelhos. Quem sabe fazer o S aí? Joga o bracinho pra cima e faz o S pra mim. Faz o S pra mim. Pra mim, pra mim, pra mim. O Pop é o Pop. Pop! Daiano Eduardo, tô com a gente novamente, dou maior valor desse cachorro aí, junto e misturado com as morenas. É um som de qualidade, não sabe como queria tanto te conhecer. Ei, morenas! Faz o S, faz! Com super telões e a metralhadora, fico alucinado, louco de paixão, e tá pegando fogo o meu coração. Sensual na super máquina do tempo, levantando seu astral.